O programa a seguir é de produção independente e todo o seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores, não cabendo à emissora qualquer tipo de responsabilidade, como comentários ou opiniões nele manifestado. Modibá o Exu. Aruê. Aruê. Exuê. Modibá o Exu. Aruê. Exu. Exu. Exuê. Salve a rua. A partir de agora, você passa a acompanhar o programa Conversas de Terreiro, com Maicon de Oxalá, professora Solange de Obá e os nossos convidados. Salve, salve, irmãos. Domingo, 15 de abril de 2018, estamos chegando no ar com mais um programa Conversa de Terreiro, aqui pela Web Rádio Canções de Terreiro. E, primeiramente, vamos fazer as saudações da noite. Vou passar para a professora Solange de Obá para o teu boa noite, prof. Depois já passe para a nossa convidada, prof. Dessa noite, que é uma convidada ilustre, para nós fazermos a abertura deste programa. Prof. Solange, boa noite. Boa noite, Maicon. Boa noite a todos os nossos ouvintes, aos irmãos. E boa noite especial à nossa convidada, a Neide, nossa irmã aqui da casa. Boa noite, gente. Enfim, é o primeiro programa, né, deste ano que eu estou participando. Já estava com saudade, para falar a verdade. Mas o objetivo daqui é exatamente, quando eu vim, é trazer um pouquinho do meu conhecimento sobre psicologia e relacionar ela com a nossa religião, com a espiritualidade, enfim. Então eu desejo um ótimo programa para todos nós e boa noite a todos. Então tá, Nedica. Hoje nós vamos começar o programa Nedica de Chapanã, né? Chamada por nós carinhosamente, mas é a psicóloga Neidiana Santos, né, que está aqui com a gente, né, prof? Conhecido no meio religioso como Neide de Chapanã e para nós carinhosamente Nedica. Né, prof? Então, hoje, prof, eu vou mudar um pouquinho a nossa, porque o nosso programa hoje vai falar sobre fé, né, prof? Vai falar sobre fé, então, em vez de começar com uma oração, prof, eu vou começar com uma oração em forma de música, que eu achei bem legal, retrata bem o que nós vamos falar nessa noite. Então, nós vamos abrir o programa de hoje com uma música que nos fala sobre a nossa fé, né, prof? A fé umbandista, a fé de quem tem fé no orixá, quem tem fé nos ancestrais, quem tem fé... Quem tem fé tem tudo, né, prof? Como diz os nossos pretos velhos, quem não tem fé não tem nada. Esse é o programa Conversas de Terreiro de número 9, domingo 15 de abril de 2018. Vamos então à nossa editorial, nossa oração da noite, para nós abrirmos o programa dessa noite. Programa Conversas de Terreiro. Você está ouvindo o programa Conversas de Terreiro, com Maicon de Oxalá e professora Solange de Obá. Eu tô meio preparado no tempo da minha avó. Vovó que veio de longe, vovó do Jericinó. Eu tô meio preparado. Para tudo, prof, para tudo. Pera aí. Não começamos como tem que ser, então vamos abrir novamente aqui, então. Vamos ver se o programa não vai derrubar a gente agora, prof. E os nossos ouvintes, pra gente poder fazer a entrada dessa noite de maneira certinha. Agora vai. Fiz um ponto pro meu orixá. Pelas matas eu vou me cercar. Tambor Conversas de terreiro. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Foi aí então o Samba da Mangueira de 2017, falando sobre fé, sobre orixás, sobre a nossa fé, risca ponto, firma ponto, né, prof, Ineide, os nossos ouvintes, já bastante gente se manifestando aqui, quero acusar então o pessoal que está com a gente nessa noite de hoje, está com nós aqui o Isaac de Oxóssi, né, conhecido por nós como Tio Isaac, muito boa noite Tio Isaac, o Luiz, né, nosso irmão aqui do terreiro também está presente aqui, creio que seja, né, acho que não é o Luiz Carlos, né, acho que não é o seu Luiz, deve ser o Luiz mesmo, né, o outro Luiz agora, né, o nosso Luiz aqui do terreiro também tá presente com a gente. A Mara também colocou aqui, primeiro programa que a Elis vai escutar. Então, uma saudação, né, a nossa querida Elis e a Mara e o Beto também. Beto, meu PC tá precisando de ti aqui, cara, o PC da rádio tá precisando dos teus serviços. A Kelly e o Marcelo também colocaram aqui, boa noite, já estamos na escuta. Muito boa noite, Kelly de Oxum, Marcelo de Oxalá. E a todo o pessoal também que está ouvindo aí também, se manifestou aqui com a gente também o Fábio Boff, já depois vou ler o recadinho dele, né? E também o pessoal de Torres que está nos ouvindo também, um forte abraço, pessoal da Serra Gaúcha. Enfim, depois nós vamos falando aí de todo mundo que está conectado com a gente nesta noite. Neide Prof. Solange. A Neide estava aqui me xingando, né, falando, dizendo que bah, trouxe um assunto muito difícil, que não é assim, porque vai, mas nós temos que trazer assuntos que mexam, né, prof, mexam com o nosso comodismo, né, e faça a gente buscar ir atrás, né, e eu trouxe a Neide aqui porque a Neide tem propriedade, né, prof, para nos falar das coisas psicológicas, né, prof, dos nossos problemas psicológicos. Ser humano é muito complicado, né, prof. Ineide, não sei qual de vocês que quer introduzir o assunto, não sei, a prof tem alguma definição, prof, sobre fé, alguma coisa assim, né? Então vamos passar então para a prof Solange para ela nos introduzir o assunto dessa noite, né? Para a gente começar o nosso debate sobre fé, né? Temos muita coisa para colocar sobre fé, estou convidando desde já os nossos irmãos, nossos amigos a participarem pelo mural da rádio, também pelo WhatsApp pessoal meu, 984-587-658, código de área 51. Prof. Solange Diobá. Introduza então, prof. Introduzindo. Bom, o assunto é bem instigante, é profundo, dá para dizer, né, que é profundo. Bom, mas eu vou iniciar dizendo a origem da palavra. A fé é uma palavra de origem grega que se pronuncia pistia, que indica acreditar. Ela também existe no latim fides, que remete à fidelidade. Então, nós temos acreditar e fidelidade. Mas o que que é a fé? Eu peguei um pouco da Bíblia, Maicon e Neide, né? O que que a Bíblia nos diz? Que a fé é acreditar mesmo sem ver. Ter fé é acreditar em Deus mesmo sem vê-lo. Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade, sentimento total de crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de comprovação. Ter fé é atitude, está ligado intimamente à confiança. Fé em algumas situações emocionais, físicas, significa esperança de que algo vai mudar para melhor. Passo a palavra agora. Perfeito, prof. Prof. Solange Diobá, eu concordo contigo. Eu também me servi nessa noite. Eu estava aqui brincando com a Neide aqui, com a Bíblia na mão, né, prof? Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, né, da edição católica, né, prof? Deixa eu até ver aqui que edição que eu estou da Bíblia aqui. Mas é a 75ª reimpressão da Bíblia Sagrada da edição pastoral. É uma Bíblia católica que eu estou nas minhas mãos aqui. Porque os irmãos dizem que as Bíblias são todas iguais. Não, não, não são. Se tu pegar a Bíblia protestante, ela é uma Bíblia. Se tu pegar a Bíblia católica, é outra Bíblia. A Bíblia dos Testemunhas de Jeová é outra Bíblia. Dos presbiterianos é outra Bíblia, né? E nenhuma é igual à outra, né? Eu me sirvo da Bíblia católica porque eu acho ela uma que tem mais livros, né? Não foi tirado tantos livros quanto as Bíblias protestantes. E em Hebreus, prof, no capítulo 11, fala bem o que tu disse. A definição de fé, prof. Hebreus capítulo 11 nos diz o seguinte, o que é a fé, né? É a carta de Paulo, né? Aos Hebreus ele diz o seguinte, a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera, é um meio de conhecer realidades que não se veem, né? É conceber sem tu enxergar, prof. É bem como tu disse mesmo, né, prof? É bem... a fé, ela vem muito disso. Pesquisando sobre fé, prof, é meio complicado a gente falar sobre fé, e a Neide até estava me xingando sobre isso, porque é uma coisa muito... Eu não sei se é subjetivo, Neide, ou né, que a gente diz, né? Porque tem pessoas que dizem fé ou tu nasce com ela ou não. Fé ou tu tem ou tu não tem. Será que tu pode adquirir fé? Será que se tu é uma pessoa cética, tu adquire fé durante tua vida? Né? Até peço para os irmãos se manifestarem e cada um dar a sua opinião, porque isso é muito de opiniões, né, prof? Eu creio, na minha opinião pessoal, prof. Neide, eu creio que a fé, sim, pode ser algo adquirido. Aquela coisa, ah, eu não tenho fé, tem gente que diz, ah, fé, ou tu nasce com ela, ou se tu nascer sem ela, tu não vai ter fé durante a vida. Eu acho que é mentira. Porque até nós falamos de uma criação, né? Tu criar um filho. Tu criar um filho com fé ou sem fé, né? Se tu... Falo isso pela minha filha. Minha filha tá hoje com 13 anos de idade, a Bárbara de Ansan. Nasceu dentro da religião, se criou dentro da religião. Então a gente sempre ensinou uma fé pra ela, né? Tem gente que também é contra. Ah, tu não tem que ensinar. Não, eu acho que assim, eu acho que até que teu filho tá contigo, tu tem que ensinar a fé pra ele. Se um dia... Eu sempre disse pra ela, filha, se um dia tu decidir por outro lado, o pai não vai de forma alguma se opor, se tu quiser ser católica, se tu quiser ser protestante, enfim. Eu faço votos que ela siga dentro da Umbanda, né, Prof. Neide? Mas a gente vê, Prof., assim, ó, ela até diz pra mim, às vezes, assim, ela diz, pai, eu não sei como é que as pessoas vivem sem ter uma fé. Isso ela me diz, né, Prof., com 13 anos. E eu vejo isso, que ela tem fé, porque eu ensinei isso pra ela, e ela não faz nada sem consultar os orixás. Ela, a fé dela é tanta que ela não vai em um médico sem antes passar por um jogo de búzios. Ah, o que eu tenho? É pra médico ou não? Então a fé, Prof., é algo que marca a gente tão forte, Prof. Neide. Ela marca tu tão forte em tantos aspectos da tua vida que fica meio difícil tu separar a tua fé da tua vida profana, da tua vida secular, né? E eu creio que se eu tivesse criado ela, se eu fosse uma pessoa sem fé alguma e eu tivesse criado ela sem explicar pra ela algo sobre fé, com certeza ela não teria esse entendimento que ela tem hoje da vida, né? A Neide, de repente, pode nos falar alguma coisa mais sobre isso relacionada à psicologia, né, Neide? Mas faz muito sentido, Maico, exatamente tudo que tu colocou agora. Inclusive, nas minhas leituras agora, exatamente, trazendo um pouquinho da visão da psicologia, exatamente, relacionado à fé, diz muito de que a fé, ela é uma constituição da nossa personalidade, ela faz parte da nossa personalidade, assim que os pais, familiares, enfim, pessoas mais próximas realmente coloquem isso como um comportamento, como algo a se seguir mesmo. Porque os pais são os exemplos desses filhos, né? Então, se forem pais religiosos, enfim, que tenham fé, com certeza vão passar isso para o filho. Uma questão também na leitura que eu tive diz que a fé, para os indivíduos, o que proporciona? É muita segurança. A gente se sente muito seguro a partir de que a gente tem fé. Isso fica claro, teve um dia num atendimento que eu estava fazendo no consultório, que uma paciente trouxe a questão, ela tá com depressão, enfim, vários probleminhas, e ela disse que ela não estava se sentindo bem, e ela estava com todos aqueles problemas, que, enfim, né, é uma questão comprovada por médico e tudo mais, de que faltava fé para ela. Por isso que ela não conseguia sair daquele quadro, porque faltava algo para ela. E eu, enfim, porque nós, psicólogos, a gente precisa ter a neutralidade no consultório, né, para com um paciente. O paciente é fundamental, a gente pergunta qual é a religião, como é a espiritualidade, tudo mais desse nosso paciente. Mas a gente tá ali é para escutar. E não para dizer, ah, não, tu tá errado em pensar isso, não, tu tem que pensar de forma diferente. Não, em nenhum momento a gente vai interferir na opinião, na crença, no ensinamento do nosso paciente. E sim, acolher o que ele traz de informação sobre aquele assunto. E, enfim, fez parte de determinado momento da vida dessa minha paciente, sim, a religião, a espiritualidade, a fé. Só que com o tempo, isso foi modificando. E quando ela realmente ficou doente, ela percebeu de que algo relacionado à espiritualidade, ou seja, propriamente dito, a fé estava faltando nela. E isso estava fazendo com que ela se sentisse perdida no tratamento. De tudo aquilo que estava acontecendo com ela, ela percebia que estava faltando uma base, um chão, que neste caso ela trouxe a questão da fé. Tanto que no processo dela, enfim, durou mais de ano e teve um certo momento que ela disse, ah, hoje eu estou em tal religião. E assim, eu percebia, sabe, a mudança nela. Às vezes a gente olhando de fora e vendo só o contexto da mudança dela a respeito da religião, a gente acha, nossa, mas como isso foi possível, sabe? Mas enfim, teve vários conjuntos que contribuíram para isso. Inclusive para ela ter forças de realmente buscar o que, que ela considerava que estava faltando naquele momento para ela. De que era uma religião e com isso alimentasse a fé cada vez mais dela. E assim, ó, por que que eu disse pro Maico, por que eu compartilhei com o Maico, por que é tão difícil falar sobre este assunto? Porque assim, ó, eu me coloco de exemplo nisso, porque antes da faculdade, Eu entrei na faculdade com 21 anos. Eu sempre fui, enfim, no meio religioso, principalmente da religião católica, mas a gente sempre ia em casas de Umbanda, de benzedeira, enfim, a gente sempre procurou isso, porque inclusive isso tem na nossa família, de pessoas muito próximas. E quando eu entrei para a faculdade, eu tinha essa minha crença de ter fé, de acreditar em um ser superior, tudo mais. E a partir de que eu entrei para a faculdade, isso foi se quebrando aos pouquinhos. Por quê? Porque na faculdade é ciência. E a ciência busca defender a opinião dela sobre as questões espirituais, as questões de espiritualidade, de religião e assim por diante. Então, assim, aí eu me vi perdida, totalmente perdida, porque daí eu não sabia se eu, o que, que eu acreditava realmente era algo comprovado. Porque a ciência precisa comprovar, precisa ter testes, a gente precisa ver, a gente precisa tocar. E a partir de que é algo tão subjetivo assim, a ciência entra em choque, sabe? A ciência não aceita, de certa forma. Só que com o tempo na faculdade, muitas dessas questões foram modificando também. Porque cada vez mais a ciência percebeu de que a espiritualidade, a religião, a fé fazia parte do ser humano. Então foram investigando, foram cada vez mais procurando recursos que explicasse, que comprovasse isso. Tanto que hoje, se a gente procurar, enfim, artigos, a gente vai ver que tem muitos estudos que comprovam realmente o efeito da fé, principalmente em questões cerebrais. Tanto que eu trouxe uma questão aqui de que a fé, ela atinge a mesma área do cérebro que o amor, que o sexo e que a música. Então é algo que nos dá tanto prazer, por exemplo, amar o outro, ouvir músicas, enfim, coisas tão agradáveis que as regiões do cérebro são ativadas a partir de que a gente vivencia isso, que a fé se compara exatamente a essa mesma sensação. Então, olha o quanto é fundamental, olha o quanto é positivo, o quanto é prazeroso exatamente a gente se permitir sentir isso também, porque é algo que está disponível para nós. Então, porque se é para fazer o nosso bem, se é para nos acrescentar, nos ajudar, por que não aceitar? Por que, que não recorrer a essa questão também? Pois é, Neide, tu falou na ciência e eu fui procurar um pouquinho a questão da fé cientificamente, tá? Cientificamente, fé é algo que está entre certeza e dúvida. Porque não é certeza. Não é certeza porque ainda não se realizou. E não é dúvida porque se crê naquilo que é o objeto de fé. Então, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. A fé se basta para aqueles que creem. Esta é uma das conclusões cientificamente falando, comprovado, escrito, né? Bem assim, pontuado. Dentro da fé, nós temos alguns tipos de fé. A fé natural. Tá? Todo ser humano, ele tem um tipo de fé, desde o nascimento até a morte. Porque o mundo é muito incerto. Então, eu preciso de alguma coisa. Como, por exemplo, eu tenho que ter fé para sair de casa de manhã e trabalhar e saber que eu vou voltar para minha casa. Estou falando principalmente nos últimos anos, com tanta, né, desgraça acontecendo. A fé na existência de Deus é uma fé natural. Ou a fé do ateu na não existência de Deus também é um tipo de fé natural. Tá? A fé... Tu já quer? A fé para a salvação. Todos temos esse tipo de fé guardado. Em alguns momentos, pode ser despertada. Como aconteceu com Abraão. Deus disse, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Está na Bíblia, Gênesis. Abraão, pela fé, atendeu ao convite do Senhor e mudou de vida. Esta é a fé que faz as pessoas mudarem suas ideias, seus conceitos. Tem a fé sobrenatural, que é uma fé gerada pelo próprio Deus. E esta é um pouquinho ou muito, não sei, complicadinha, que eu li várias vezes e que de repente vocês interpretem de outra maneira. Então, a fé sobrenatural é uma fé gerada pelo próprio Deus. O outro, pelo mesmo Espírito. A fé a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Está em Coríntios isso. A fé morta é a fé que não produz nada, não gera ação, não gera confiança. Ela é morta, não tem proveito. Isso também é bíblico. Fé no dicionário do Aurélio é uma adesão absoluta do Espírito àquilo que considera verdadeiro. É o que nós vamos encontrar no Aurélio. Fé na religião, no culto, na fidelidade. Perfeito, prof. Essa questão da definição da fé, né, prof? Como tu colocou, não é uma questão simples, né, prof? Porque a fé, como a gente falava, ela é muito subjetiva, né, prof? É muito daquilo que tu sente, né, prof? Da tua definição de fé, né? A gente sente isso muito dentro da Umbanda, né, prof? Essa questão das várias fés, e eu explico de uma maneira como eu enxergo isso também, prof. Tem muitas pessoas que vêm dentro da Umbanda, e tu nota isso pela rotatividade dos consulentes, a gente pode dizer. Que o consulente chega até uma casa de Umbanda e assim, ele tá ali até que ele consiga resolver tal questão, né? A fé dele atinge aquilo, né? E resolveu, deu, terminou, né? Ele de repente vai voltar dentro de uma casa de Umbanda daqui a 1, 2, 3, 10 anos, né? Quando surge outro problema, exatamente, prof. Tem uma fé, prof, que eu acho uma fé muito divina, prof, como teve Dr. Bezerra de Menezes, né, que é um médico espiritual hoje, comandante de uma falange de médicos espirituais enormes, né. Quem viu até o filme dele, eu li o livro também e vi o filme, né, Dr. Bezerra de Menezes. E Bezerra, numa certa altura da vida dele, ele estava com uma fé tão grande que ele estava com a sua filha doente em casa e estava muito mal, né? E ele bateu alguém até a sua porta, uma pessoa, e disse, eu tô com meu filho doente em casa e tal, eu preciso que tu vá lá ver ele, né? E a mulher dele disse, não, como é que tu vai sair agora, sendo que a nossa filha tá quase morrendo, né? Bezerra foi até o quarto, deu um beijo nela, né, e colocou as mãos sobre ela e orou. Só, meu pai, nas tuas mãos eu coloco a vida da minha filha. E virou as costas e foi, em socorro do outro. E a mulher dele ficou em casa, meio que desesperada, foi tirar de novo a temperatura, que a guria tava com uma febre muito alta, foi tirar de novo ali a temperatura e a guria tinha sarado, né. Então tem um tipo de fé tão divina, né, prof, que ela produz curas, que ela produz tanta coisa maravilhosa, e tem uma fé que é mais superficial, né, prof, como tu colocou, claro, eu tô colocando em outras palavras, né, prof, mas tem uma fé que ela atinge até um certo grau, né, até um certo ponto e dali ela não vai mais. Mas hoje em dia, né, prof, eu acho muito interessante também porque o nível, e antigamente se falar em fé era uma coisa muito relacionada a pessoas de pouca cultura, de repente, né? Ah, pessoa que não tem muita cultura, tem alicerce na fé, né? E a pessoa que é mais culta, não, o meu alicerce é a ciência, né? Mas hoje em dia é muito comum tu encontrar médicos espíritas. Se tu vai dentro de um centro espírita, tu vê médicos, às vezes, dando palestras lá na frente, né? Médicos cirurgiões, médicos de várias áreas, enfermeiros, pessoas, né? Doutores, né, prof. Ineide? Lá fazendo palestra em centros espíritas, tu vê médicos até dentro de centros de Umbanda, fazendo napometria, fazendo trabalhos. Então, eu acho que a fé hoje em dia, prof., assim, eu acho isso muito positivo hoje, apesar de a gente ver um mundo tão turbulento, mas um mundo em transformação. Eu creio que nós estamos num mundo de transformação muito grande, né? Para quem sabe, como nos disse Chico, ano que vem a gente chegar no mundo de regeneração, né? A fé está tomando um vulto muito grande, prof. As pessoas têm muita fé hoje em dia. Independente, assim, da onde... Claro, tem fés também, prof, como tu falou, uma fé na salvação, né, prof? Tem uma fé... Tem gente que nos xinga muito. Não vou atirar pedra em ninguém, mas já atirando. Né? Tem gente que diz assim, ah, vocês fazem oferendas, isso e aquilo e tal, trocam, né? Mas tem gente que também faz uma oferta e crê que o sangue de Jesus lavou eles, que não deixa de ser uma oferta, que não deixa de ser um sacrifício, né? Tem que ver, né, prof. Ineide, muitas vezes aonde que tá chegando a tua fé, aonde que tu pode atacar ou não atacar, né? Em relação à fé na Umbanda, eu peguei algumas coisas do, entre outros, do Rubens Saraceni também, e eles, de tudo isso, eu tirei o seguinte: a Umbanda é uma religião com crença forte em Deus, na existência do mundo espiritual, que interagem o tempo todo com o plano material. Portanto, a fé professada pelos seus praticantes, de modo muito forte, tendo Olorum, Deus, o Criador Supremo, em Jesus, Oxalá, sincretizado, e nas hierarquias de orixás, né? E aí Ogum, Xangô, Oxóssi, enfim, que tem função semelhante, ainda que sejam enfocadas e cultuadas segundo rituais próprios da nossa Umbanda. Um umbandista convicto, que entende ser um templo vivo e através do qual os sagrados orixás manifestam suas vontades, a fé na Umbanda é mais que uma crença, é um verdadeiro ato de fé. Pois um umbandista é o meio natural por onde a religião flui com intensidade e mostra-se em toda sua grandeza e divindade, ainda que de forma bem simples e adaptável às condições dos seus adeptos. Fé na Umbanda é sinônimo de trabalho em prol do próximo, de evolução consensual. É uma transcendência espiritual para os seus adeptos e médiuns, tornando-se assim a fé um estado de espírito. A Umbanda Sagrada, porque é uma religião onde os mistérios de Deus têm uma função humanitária e estão voltados para a nossa evolução e o nosso amparo espiritual, assim como todas as pessoas que frequentam tendas ou templos, cremos em um Criador Supremo, cremos na existência das hierarquias divinas, cremos na manifestação dos sagrados orixás através de incorporação de suas vibrações mentais, cremos na existência do mundo espiritual e cremos na interação deste mundo superior com o nosso mundo material. A fé na Umbanda é mais que o ato de crer em Deus. É o ato de realizar-se nele, enquanto seres espirituais gerados por ele. Tá bem completo, né, prof? Não temos o que falar, né, Neide? A Neide tava aqui comentando aqui, prof, que tu fez um bom apanhado sobre fé, prof. Mas... Não, a prof, a gente sabe. É, pena que não tá pegando, prof. Depois tu te explica. Só vou acusar aqui, prof, as mensagens que nos chegam. A Cristiana Santos tá ligadinha com a gente, prof. Colocou aqui, é meu primeiro programa com vocês. É, bem-vinda, né, Cristiana. Ela tá aqui em Arroio do Sal também, prof. Então, a Cristiana Santos, então, seja muito bem-vinda, minha irmã. Então, sinta-se em casa aqui no nosso Conversas de Terreiro. A Mara, né, prof, colocou aqui pra nós que a gente saudou ela antes, e a pequena Elis, né, ela colocou que a Elis tava mamando e escutando. E a Mara colocou, eu acredito que a fé pode ser, sim, adquirida, né, que as pessoas mudam e com as vivências da vida vão perdendo ou acreditando. Sem dúvida, né, Mara? A vida é uma grande escola, né? Eu sempre tive muita fé, ela nos diz, minha mãe me ensinou a crer, né, acreditar. E com a maturidade eu escolhi de que maneira eu queria professar essa fé. Com certeza, né, Mara? Perfeito. A Cristiana colocou que ela estava adorando, né? O tio Isaac nos participou com a gente aqui também, nos disse o seguinte. Dizia o meu amigo Wilson Lima, a fé é uma tábua de segurança para qualquer naufrágio. Perfeito, né, Isaac? Não temos dúvida disso, né? A fé sem a força da palavra é vazia. É, sem dúvida, né, Isaac? Dizer que tem fé é bem, bem diferente do que senti-la, né? Foi o que a gente estava falando antes mesmo. E o Luiz da Terreira, ele colocou ali o Luiz da Terreira agora, né? Ótimo programa. O Luiz está com a gente, então. Participações no WhatsApp, nós só temos o tio Keno, por enquanto. O tio Keno está com a gente aqui também. Uma saudação ao tio Clênio de Ossanha, que está lá em Taquara ouvindo a gente também. O Fábio Boff participou aqui pelo WhatsApp, só aí nos colocou o seguinte. Boa noite, pai Maico, Neidiana e prof. Solange. Acredito que cada um tem fé em alguma religião, num dia melhor, nos governantes. Pois é, Fábio, fé nos governantes eu não tenho. Para melhorar o nosso país ou na cura de alguma doença. Né? Cura de doença, sim. Tenho fé que a ciência ainda vai descobrir muita coisa. Fábio do Ogum Sete Ondas, ter de algum MG de Caxias do Sul. E ele disse pra gente falar alguma coisa sobre a carreata em Farroupilha, né? Depois nós vamos falar sobre a carreata em Farroupilha e sobre o congresso que vai ter em Torres também, prof. Neidiana. Daqui a pouquinho mais, no segundo bloco, nós vamos abrir falando sobre o congresso, né? Que vai ter em Torres e a carreata que vai ter em Farroupilha. Pena que não dá pra gente se desdobrar em 10 para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né, prof. e Neide. Neide, eu queria te fazer uma pergunta, que tu tem experiência de consultório, né, Neide? Ela me olhou com a cara já assim, né, prof? Mas, Neide, assim, tu sente alguma diferença, Neide? Tu disse que tu pergunta pros teus pacientes, né, qual é a fé dele, né, se ele tem alguma fé ou não. Tu nota alguma diferença, Neide, assim, naquele que é crente, naquele que não crê nada? Diferença, eu digo, na evolução de alguma doença ou de algum problema psíquico que essa pessoa tem, se ele está apoiado sobre alguma fé, isso contribui ou não? Uhum. Assim, a Michael, antes eu estava falando, né, de uma paciente específica, mas isso se percebe que, tipo, ela já, na criação dela, ela já tinha essa questão da fé que foi perdida e depois ela tentou buscar em uma outra religião, ou seja, ela buscar sozinha e não os pais dizendo que ela deveria seguir e assim por diante. E foi uma necessidade que ela percebeu nela. Ela diz, a minha evolução vai acontecer quando eu tiver fé, porque eu percebo que algo falta em mim. E este algo eu percebo que é muito da questão da confiança. Ela não estava se sentindo confiante o suficiente nela exatamente para conseguir uma evolução. Ou seja, ela precisava depositar isso em algo, ou seja, algo superior, exatamente para dar essa força para ela. E é exatamente dessa forma que eu percebo nos pacientes. Tem as pessoas, os ateus, né, que não acreditam. Por mais assim que não seja uma religião, mas que seja uma espiritualidade, não, assim, eles não têm nada a declarar sobre isso, mas percebem nada contra, mas também eles não se apropriam a nada ligado à espiritualidade. Só que a diferença é de que eles depositam essa energia neles. Ou seja, é a mudança de pensamento. Por exemplo, se não tem uma espiritualidade, tem uma crença em algo. Algo superior, mas de que eles não saibam nomear o que é este algo superior. Mas eles acreditam em algumas coisas. Por exemplo, uma questão que a gente vê muito resultado, que a gente vê que está no meio científico cada vez mais, que é a energia reiki. Isso ajuda muito. Não necessariamente, enfim, eu não sei também com propriedade falar sobre este assunto, mas o que eu sei é a energia do outro que tu tá passando para aquela pessoa que está precisando. Então, é um benefício. Tu recebe um benefício daquilo que está sendo passado para ti através dessa energia. Ou seja, então eles encontram no outro uma possível ajuda também, um possível auxílio, não nomeando como um ser superior, mas também é algo que auxilia essas pessoas. Então, assim, ó, eles acreditam às vezes neles mesmos, de que eles são capazes, sim, de acreditar, de pensar positivo, de que aquilo é uma situação que eles precisam passar. Eles vejam aquilo, às vezes, é difícil, mas eles vejam aquilo exatamente como um aprendizado, como uma evolução, como um crescimento. Enfim, eles não sabem nomear exatamente de onde e o porquê que eles precisam passar por aquilo. Por exemplo, uma doença mental. Ai, por que eu tô com depressão? E tem pessoas que conseguem tirar força dentro de si mesmo exatamente para essa recuperação. Já tem outros que não. Outros depositam uma religião, outros, enfim, tinham uma religião, mas perdem. Uma bengala. Exatamente. É uma bengala que determinadas pessoas realmente buscam, né? Por passar por umas situações mais complicadas, mais subjetivas, né? Porque problemas mentais, enfim, emocionais, propriamente dito, nos causa muita insegurança, porque foge totalmente do nosso controle. E às vezes a gente não consegue simplesmente, eu vou no médico e a partir de que eu for no médico já tô curada, é só tomar uns remedinhos, só fazer algumas coisas. Só que não é assim. Quando se trata o emocional, é muito mais subjetivo, é muito mais complexo. Então, assim, ó, não é só um remedinho que vai resolver. Normalmente, tu precisa acompanhar isso com um psicólogo, ou seja, tu vai precisar falar sobre o que, tu tá sentindo. E esse ato de falar sobre o que, tu sente, sobre o teu sofrimento, isso é muito difícil para as pessoas. Eu tô, assim, ó, colocando que a grande maioria tem muita dificuldade de lidar com essas questões, porque a segurança foge, sabe? O controle foge de ti. Então, isso causa muita insegurança. E como a gente tava falando no início, de que a fé realmente é uma confiança. É um suporte que nós temos. Só que tem pessoas que realmente pegam isso para auxiliar, para ajudar, só que tem pessoas que não têm isso por uma questão cultural, por uma questão, enfim, de criação. E daí essa pessoa se vê, às vezes, perdida, sem saber o que fazer. E uma questão, assim, falando sobre a fé, a gente percebe que cada vez está sendo mais aceita no meio científico. Por exemplo, a medicina está aceitando muito isso. Tudo que auxilia para o processo da cura desse paciente, seja energia reiki, que é uma questão que está muito, cada vez mais o meio científico está aceitando isso, a medicina está aceitando isso, exatamente para auxiliar esses pacientes. A questão também de que eles aceitam agora pastores, padres, enfim, tudo que pode auxiliar este paciente, os médicos estão permitindo que isso aconteça. Por quê? Porque se comprova de que realmente isso auxilia, isso tem uma comprovação de que isso traz benefício para aquele paciente. E o que, que o médico quer? É a cura do paciente. Então, a forma como vai se dar isso, pouco se importa. O ideal realmente é chegar no objetivo final, que é a melhora, que é a cura desse paciente. Pegando o teu gancho, então, e falando nos benefícios da fé. Hã? De buia, professor. A pediatra Ana Escobar, tá? O oncologista Fernando Maluf, dois nomes renomados e que seguido estão no programa Bem-Estar da Globo, acreditam que a fé é uma grande aliada para a saúde. Faz bem para a imunidade, melhora a resposta da quimioterapia, da radioterapia, combate a depressão, a ansiedade, problemas de sono, né, a insônia. Para comprovar esta tese, um trabalho do Instituto Dante Pazzenese, que não é pouca coisa esse instituto, com quase 260 artigos de todo o mundo, concluiu que a prática regular de atividades religiosas podem reduzir em até 30% o risco de morte da pessoa com fé. Isso porque a religião promove um bem-estar psicológico, menos pensamentos e atos que possam levar a suicídios, menos consumo de drogas, uma preocupação maior com o teu corpo e hábitos, então, mais saudáveis. O estudo ainda mostrou que a religião, porque isso é um estudo, é comprovado. O estudo ainda mostrou que a religião, a fé, contribui para reduzir a carga viral em pacientes com HIV, o AVC e problemas cardíacos, receber orações, corrente de oração, receber orações mesmo de quem não se conhece, não sabe quem é, é benéfico. É muito benéfico. Na revista Super Interessante, eu tirei também umas questõezinhas de fé. A ciência também está se curvando aos fatos de dezenas de estudos que mostram que a fé nos traz felicidade, longevidade, nos torna mais agradáveis, simpáticos. E que também é possível reproduzir esses efeitos em ateus e pessoas sem nenhuma religião. Isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência. Bem pertinho de nós aqui, e é um espaço bem conhecido meu, que durante 16 anos, muito eu andei nesse espaço, que é a Santa Casa de Porto Alegre, que trabalha para mensurar os benefícios biológicos da fé, junto com a Universidade Duke, que se pronuncia, nos Estados Unidos. O objetivo é descobrir se os pacientes espiritualizados submetidos a cirurgias de ponte de safena, por exemplo, têm menos inflamações nos pós-operatórios. O doutor Mauro Pontes, que é coordenador do Centro de Pesquisa do Hospital São Francisco, um anexo da Santa Casa, diz que sim, parecem bem menores esses. Em 1910, um médico canadense já defendia que a fé despeja na gente uma inesgotável torrente de energia. Palavras do Dr. William Osler, em 1910. A fé estimula o essencial no ser humano, que é o espírito de comunidade com a religião, com a fé. Nós não estamos sozinhos e sempre podemos contar com ajuda. Né? O nosso grupo religioso nos ajuda, a nossa fé nos ajuda, esmiuçando mais. Eu hoje pedi uma ajuda aqui na casa, né, na nossa tenda, para me ajudar a encontrar um caminho para resolver, né, uma questão familiar, uma questão de ajuda. E foi pela fé, foi pelo trabalho aqui, que foi o primeiro lugar que eu busquei socorro e que eu tive o socorro. Então, a fé nos ajuda nesse nosso grupo comunitário, né? Eu sei que eu vou encontrar ajuda. E quando eu falo isso, eu não falo só nos irmãos de fé aqui da casa, né? Mas a pessoa com fé, ela acha num amigo, às vezes um vizinho, ou às vezes numa pessoa onde tu menos espera, tu vai encontrar ajuda que naquele momento tu está precisando, né? Então, eu achei muito interessante a frase desse médico canadense, que diz que a fé despeja uma inesgotável torrente de energia. E eu sou uma pessoa de muita fé hoje. Eu acredito muito. E eu acredito muito nessa torrente de energia em relação à fé. Prof, indo adiante, prof, nesse mesmo sentido que tu colocou, sobre a comunidade de terreiro, prof. Por que que os terreiros conseguem trazer... Teve um padre, prof, tu tava falando e eu tava tentando lembrar o nome do padre. Ele escreveu um livro sobre Iemanjá. Mas é um ótimo livro. Eu tive oportunidade de ler o padre aqui de Santa Catarina, mas eu não me lembro o nome dele nem do livro. Mas eu li esse livro e ele fez um trabalho ótimo sobre as religiões afro e sobre os orixás e tal, e ele, eu me recordo pouco, né, prof, mas no final do livro ele disse que se ele pudesse voltar atrás, ele tinha largado a batina para colocar uma guia, de tanto que ele achou linda a nossa religião, né, prof. E nesse trabalho dele ele foi visitar vilas, né, prof, e principalmente porque as comunidades de terreiro normalmente se formam nesses bolsões, né, prof, normalmente se forma ali. E uma comunidade de terreiro, ela se forma ao redor de um pai ou de uma mãe, né? Ao redor de um templo mãe, né? Ou pai, que forma vários outros terreiros em torno dele, né? Terreiros satélites de filhos e tal, que vão abrindo suas casas. E ali vai se tornando uma família religiosa muito grande, né? E esse vínculo supera os muros do terreiro. Né? Porque a gente passa a ter uma vinculação muito forte de amizade, de irmãos, esse vínculo de, como a gente estava falando, de pai, filhos, de santo, isso às vezes supera até uma vinculação de pai realmente, ou de mãe, porque isso fica muito forte, né, prof? E isso tudo é na questão da fé, né, prof? E esse padre viu que as crianças que estavam ao redor dos terreiros, que faziam parte das comunidades de terreiro, adoeciam menos, iam melhor nos seus estudos, tinha menos índices de criminalidade, índices de drogadição ao redor dessas crianças, né, e desses jovens que estavam nas comunidades de terreiro. E ele disse, eu atribuo a duas coisas, ele disse, a essa vinculação social que o terreiro proporciona e a fé muito grande dentro da comunidade de terreiro. Tanto é, né, prof, que quando tu entra pra um terreiro, e a Neide vem aqui sempre, e a gente, por isso que eu digo, ela é a Neidiana Santos, mas lá fora, prof, eu aqui dentro eu não consigo enxergar ela como Neidiana Santos, pra mim aqui dentro ela é a Neidiana de Chapanã, ela tem outra identidade, ela é uma representante do Orixá Chapanã pra mim, assim como a senhora, né, prof, a gente chama tu de prof, eu não sei porquê, prof, porque pegou aquilo, sabe, prof, assim, pegou aquela coisa, tem 10 professoras dentro do terreiro e só a prof é prof, né, todo mundo chama ela de prof. Se identificou o Luiz do terreiro ali, quarta-feira, ele disse, nós conversando, né, e ele disse, prof, como é o teu nome? Né? Eu disse, Solange, né? E eu acho que no final dos nossos trabalhos ele já não lembrava mais que era Solange, né? Que é a prof. Né? E isso aí, então, prof, como tu disse, dá uma identidade muito forte pra gente, prof. Quantas pessoas vêm pra religião, isso esse padre falou também, eu vou ter que lembrar o nome desse livro e tal, porque eu vou ter que trazer o nome desse livro aqui pra gente indicar como leitura. O padre falou até na questão psicológica, Neide, porque ele diz o seguinte: normalmente tem pessoas que chegam na religião sem objetivos de vida algum e se enxergando um Zé Ninguém, né? E, bah, eu não sou mais nada, eu sou apenas um Silva que a minha estrela não brilha. E daí ele diz assim, mas quando ele entra para um terreiro, que ele é batizado e que ele é entregue para o seu orixá, ele passa a ser fulano de tal orixá, né? Professora Solange de Obá, ele ganha uma outra identidade, ele começa a se enxergar de uma outra forma, através da fé, né? Então empoderamento. Empoderamento, prof, exatamente. Exato, a fé, esse empoderamento que é uma fé. Depois tu fala, prof, porque não vai captar. Tá, prof? E daí, Neide, assim, então isso causando uma melhora também psicológica. Neide, eu vou passar para mais uma rodada, eu não vou fazer intervalo hoje, prof, nós já estamos indo para o final do nosso programa. É. E Neide, então, daí depois vamos falar, prof, desse congresso que a gente tem ali em Torres e da Carreata, lá em Farroupilha também. Então, Neide, como o padre colocou pra gente, que ele diz assim, ó, que tem pessoas que a fé, que esse sentido de estar dentro de uma religião, consegue resgatar até, inclusive, a própria autoestima dessas pessoas, e às vezes pessoas depressivas, pessoas que não tinham mais um objetivo de vida algum, ao irem pra dentro de um terreiro, e elas ganharem essa nova identidade e enxergar que eles têm um potencial para uma outra coisa, a fé deles aumenta tanto, né, que eles conseguem até mudar totalmente a sua vida, né? Então, para ver como a fé realmente, e como a prof colocou já cientificamente ali, como a fé tem a ver com o nosso estado psicológico, né, Neide? Com certeza, Maicon. E outra questão, enfim, para eu só não me esquecer de trazer duas pessoas muito importantes na religião católica, que é o padre Fábio de Mello e o padre Marcelo Rossi. Que, enfim, eu pesquisando sobre o assunto da fé e tudo mais, vem a psicanálise. Que é uma área da psicologia, que, enfim, ela é muito mais científica. Então, precisa comprovar muito essas questões, meio que, enfim, deixando um pouquinho de lado essa subjetividade, enfim. E eles falando de que a fé, sim, pode existir, cada um tem que nomear qual é a fé, que sente, que acredita, tudo mais. Mas uma comprovação é de que a fé não é tudo. Porque daí tem a experiência do padre Marcelo Rossi, que ele teve uma depressão. Ele teve depressão e anorexia. E o padre Fábio de Mello tem síndrome do pânico, se eu não me engano. Tem uma questão assim, que eles estavam debatendo. Tá, e cadê a fé? Porque eles são padres. E eles pregam essa fé. E por que que eles têm essa doença, sabe? E daí uma questão assim, que daí foi minha. Eu interpretei de determinada forma. Ninguém está escape de ter alguma doença. Seja a nível emocional ou não. Mas todos nós somos acometidos por isso. Seja uma questão genética, seja por uma questão, enfim, de como eu lido com a minha saúde, tanto emocional quanto física, biológica, e assim por diante. Eu garanto que a fé ajudou muito eles. Mas eles precisaram abrir isso para outros recursos também poderem ajudar eles. E isso também pode fazer parte de nós, sabe? Enfim, a religião ajuda muito, ter fé auxilia muito. Mas, às vezes, não é só isso que a gente precisa. Porque a gente precisa tratar o nosso emocional de forma mais profunda. A gente precisa tratar o nosso biológico, o nosso físico de forma mais profunda. Porque essas questões sempre estão dando sinais. E, às vezes, a gente traz, enfim, eu acreditando, eu tendo fé, ai, que eu vou ser curada. curado, que eu vou ficar bem. Sim, em determinados problemas, em determinadas situações, isso nos ajuda muito a fazer esses questionamentos e procurar recursos espirituais para nos ajudar. Só que às vezes o corpo dá tantos sinais que não é só isso que a gente precisa muito além disso. Exatamente. O médico, o psicólogo, enfim, toda essa questão na área médica não é por acaso que existe. E a espiritualidade também não existe por simplesmente existir. Eu acho que precisa ter uma união de todos esses recursos que estão disponíveis, né, para nós. Porque o intuito simplesmente não. Mas é de ajudar o ser humano, é de nos ajudar. Então, as ferramentas estão aí exatamente para a gente usufruir delas, né? Fazer com que realmente nos auxilie de forma mais completa possível. Ter fé, sim, é fundamental, mas a outra parte, ou seja, meio que o oposto um do outro, também é fundamental em determinadas situações a gente abrir exatamente para auxílio nosso. Deixa eu só te complementar, Neide. Chico Xavier falava isso. Tinha gente que dizia, não, eu tenho fé, não preciso no médico. Não, peraí, Deus criou o médico porque ele tem necessidade de estar ali, né? Assim como o psicólogo, Deus fez o psicólogo porque tem necessidade dele, né, prof? Tem que andar junto, Neide, perfeito. Não é porque eu tenho fé também, né, que não vou procurar esses profissionais quando eu estou doente, né? E também não é porque eu tenho fé, muita fé, que eu vou ficar de braço cruzado esperando as coisas caírem do céu prontinhas para mim, né? Então, a gente tem que caminhar, né, com as próprias pernas e ir buscando, né, cada vez mais ajuda, ou, enfim, né? Mas então, só para complementar aqui o meu, na antiguidade, eu não posso deixar de falar um pouco da história, né? Porque a história, como dizia o Dias, né, meu professor, ex-professor, é a ciência máxima. Na antiguidade, as religiões eram essenciais para unir uma comunidade. E cada comunidade... nós falamos ali, por exemplo, Roma Antiga, né? Cada comunidade, ela tinha a sua crença, né, que unia aquela comunidade. Depois, com a invasão dos bárbaros, aquilo também deu muita força para que eles pudessem reagir. Então, a fé, ela é muito antiga, né? É uma questão também de sobrevivência. Na antiguidade, ela foi uma questão de sobrevivência também. Continuando ainda lá na minha leitura, da super interessante, a genética também ajuda a explicar a origem da fé. Ou, como chamou o Dr. Hermann, o gene de Deus. É, né? Isso já em 2004. Segundo ele, nós somos programados geneticamente para ter experiências místicas. Não é pouca coisa o que isso quer dizer, né? De estudiosos assim. Depois eu vou deixar, prof, para ti adiante ali. É, prof, é que o problema é que é assim, ó, a gente às vezes não entende que a gente é seres espirituais passando por uma experiência na carne, né, prof? Mas somos seres espirituais, porque na realidade somos espíritos encarnados, né? E muitas vezes a gente acha que a gente é só carne, né? A gente esquece do nosso lado espiritual, e tem gente que leva muito a sério o lado espiritual e esquece da carne, né? Como a Neide estava falando, aquela história da mortificação da carne, tu tem que desmaterializar cada vez mais. Tudo bem, tu não tem que ser apegado, mas tu tem que saber, né, prof, que tu tem que cuidar desse corpo, porque esse corpo é tua casa. É o teu templo, exato, né, prof? É a tua casa. Tu só pode te manifestar aqui, a gente tá falando aqui, nesse momento aqui na rádio, porque eu tenho um corpo, porque senão se eu fosse um espírito, ia estar aqui o microfone, eu ia estar gritando, ninguém ia me ouvir. né? Então, o meu veículo de manifestação é o meu corpo. Então, como disse a Neide antes, perfeitamente, e concordo com a Neide, a gente tem que cuidar do nosso espírito, tem que ter fé, tem que cuidar do corpo. A gente tem que ter consciência, né, prof, que a gente é seres espirituais passando por uma experiência corpórea. Prof. Neide, eu vou deixar o Pai Moisés da CUF, Associação Cultural Umbandista Farroupilha, nos falar sobre a carreata do Pai Ogum, que vai ter em Farroupilha, e depois também eu vou falar sobre o congresso que vai ter em Torres. São dois eventos que a gente tem que lembrar aqui na rádio, a rádio tem que fazer esse papel de divulgar, e daí depois daí a gente já vai se encaminhando para o final, daí, prof, porque são 21 e 11, né? Daqui a pouquinho nós estamos encerrando o programa, 15 minutinhos para a gente fazer as nossas considerações finais. Vamos lá então, Pai Moisés de Xangô nos falando sobre a carreata do Pai Ogum em Farroupilha. Meu saravá a todos, meu nome é Moisés de Xangô, sou presidente da Associação Cultural Umbandista de Farroupilha, e vim aqui para convidar a todos para a quarta carreata em homenagem ao Orixá Ogum, que será realizada dia 22 de abril, na cidade de Farroupilha. A carreata sairá do pórtico de entrada da cidade, às 15 horas, em direção ao Parque Cinquentenário, onde realizaremos nossas atividades e uma gira, numa só corrente, em homenagem ao nosso Orixá Ogum. Nesse momento estaremos arrecadando também alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades assistencialistas da cidade. Venham com suas bandeiras, com suas vestimentas ritualísticas, e possamos fazer então numa só corrente uma grande homenagem, demonstrando também publicamente nossa fé, nosso amor pela nossa religião, e que possamos mais ainda demonstrar a nossa força e nossa união. A grande carreata, ela vem para poder homenagear esse orixá guerreiro, mas também para poder unirmos num propósito de demonstrar que somos uma grande família religiosa. Meu abraço a todos e o meu saravá a todos os irmãos umbandistas. Você está ouvindo o programa Conversas de Terreiro com Maicon de Oxalá e professora Solange de Obá. Pois bem, então esse aí foi o Pai Moisés de Xangô nos falando sobre a carreata em Farroupilha. Vou convidar aqui pessoalmente os irmãos aí que estão aí na Serra, aí. A gente tem bastante audiência da Serra, aí o pessoal que pudesse fazer presente, gente, vamos apoiar, é um evento que vale a pena, com certeza, pelo Pai Ogum e também, como disse o Pai Moisés, para mostrarmos a força que a nossa religião tem, que somos uma grande família, né? Aquilo que nós estávamos falando antes. E também, prof, Neide, os nossos ouvintes, vai acontecer em Torres, onde a... Deixa eu dar zoom aqui, prof, porque o meu óculos já tá fraquinho, viu? A Associação Espiritualista de Umbanda e Cultos Afro, Luz e Caridade de Torres, está promovendo um Seminário Nacional do Conhecimento, o primeiro Seminário Nacional do Conhecimento. O tema é o seguinte: quebrando barreiras na busca da espiritualidade. Dia 21 e 22 de abril, tá pertinho, gente. O evento vai ser no antigo Lions, na Avenida do Riacho 678, em Torres. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível por dia do seminário, gente. Então é dia 21 e 22. Quem vai se fazer presente nos dois dias, né, é 1 quilo de alimento não perecível por dia. Confirmação de presenças pelo telefone WhatsApp, código de área 51, tá? 99-73-82-157. Depois eu vou repetir o telefone, então. No sábado, a gente vai ter um índio, né? Ele é um cara indígena. Eu não vou conseguir pronunciar o nome dele aqui. É B-U com o apóstrofo, como se fosse d'água, né? U, de novo. Não sei como se pronuncia isso. Mas ele é Kennedy, de Manaus, né? Ele vai falar sobre xamanismo, ancestralidade, animais de poder e os saberes da floresta. Começa às 10h30 da manhã a palestra do Kennedy, né? Esse irmão indígena. Às 14 horas, prof. Do sábado, dia 21. Ninguém menos que Norberto Peixoto, de Porto Alegre. A missão da Umbanda, às 14 horas. Aí, às 16h30, vai ter Wagner Borges, que também é outro baita conferencista, a gente pode dizer, falando de experiências fora do corpo. Wagner Borges, de São Paulo. Domingo, então, dia 22, abre às 10h30 da manhã com o André Costa, do Rio de Janeiro, falando de Os Guardiões e os Caminhos da Evolução. Às 14 horas, Ricardo Brito, de Porto Alegre, Cura Energética dos Cristais e Apometria. E encerra às 16h30 com André Freitas, de Torres, criando a própria realidade através da física quântica. Então, um baita evento, prof, vai ter ele em Torres, né? Os irmãos da Associação Espiritualista de Umbanda e Cultos Afro, Luz e Caridade estão de parabéns, prof, por trazerem conferencistas, assim, ó, trazerem palestrantes de tão alto gabarito, de peso, exatamente, prof, Neide, né? Vou repetir o telefone, gente, 51 99 73 82 157. Tem o WhatsApp da rádio, tá? Que é o facebook.com/webradiocdt. Eu vou compartilhar no Facebook da rádio depois, gente, tá? Esse folderzinho aqui que eu recebi vai estar lá no Facebook da rádio, para quem quiser, então, saber mais informações e entrar em contato, né, com o pessoal lá do Luz e Caridade, para se inscrever, enfim, para poder estar presente nesse grande evento. Vai estar lá, então, no Facebook da rádio depois. Eu vou fazer uma postagem no blog também, durante a semana, para estar divulgando. E também o evento do Pai Moisés, né, gente? Não vamos esquecer quem está na serra ou quem está aqui, que vai subir para lá. Que vamos ter que nos desdobrar, né? Vamos ter que dar um jeito de estar nos dois eventos, né? O pessoal, então, que puder prestigiar lá em Farroupilha também a carreata do Pai Ogum, também vai ser ótimo. Neide, prof, já são 21h17, né? Nos encaminhando para o final do programa. A participação dos irmãos aqui, o Luiz, né, colocou ótimo programa. Luiz nosso, tá, prof. E Neide. E o Keno colocando ótimo programa, abraços. Clênio de Ossanha lá em Taquara, né? Grande Clênio. Neide, então, vou passar para ti, Neide, para as tuas considerações finais, né? Pro teu. Para te passar a régua também, Neide, sobre o assunto. E. Só quero colocar mais uma vez aqui a palavra de Jesus, né, prof, do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 20. Jesus disse: tenham fé em Deus. Eu garanto a vocês, se alguém disser a esta montanha, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que isso vai acontecer, assim será. É por isso que eu digo a vocês, tudo que vocês pedirem na oração, acreditem que já o receberam e assim será. Palavras de Jesus Cristo no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 11, versículo 20 a 24. Neidiana Santos. Eu gostaria de fechar o assunto assim, que é algo meu, Neidiana, e não eu, psicóloga. Mas eu acredito assim, ó, que a fé, ela está dentro de cada um de nós. A gente tem o poder disso. Nós temos a fé exatamente de crer em nós mesmos. É óbvio que a gente deposita isso a algo, que isso também é fundamental. Mas, primeiramente, é só a gente tentar acessar questões nossas, no nosso íntimo, no nosso interior, que a gente vai encontrar essa força dentro de nós. Porque se essa força inicialmente partir de nós, é com facilidade que a gente deposita a nossa fé em alguma religião, em algo que a gente crer. Então, eu gostaria de colocar isso para vocês, inclusive como reflexão, de cada um tentar encontrar exatamente de onde parte essa fé. E eu, Neidiana, eu enxergo a minha fé especificamente dentro de mim. E é por isso que eu consigo buscar a fé, é por isso que eu me permito a buscar a fé em uma religião específica, que é a nossa Umbanda. Então, eu gostaria de desejar uma excelente noite a todos, um ótimo início de semana também, e obrigado pela oportunidade de mais uma vez eu estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento quanto psicologia, mas eu acredito que eu não traga só o conhecimento de psicologia, eu trago muito conhecimento de mim quanto pessoa, assim, e eu espero que ajude, que contribua e que faça cada um de nós pensar e refletir cada vez mais sobre a nossa existência aqui na Terra. Boa noite a todos e muito obrigada. Com toda certeza, ajuda muito, né, Neide? tu é bem modesta em colocar, mas sempre ajudou muito, né, as colocações, os assuntos que tu trouxe aqui para nós. Eu também, realmente eu tenho muita fé, muita mesmo, sabendo, né, que como nós colocamos aqui, somente ela também, né, não basta, temos que procurar outras, né, formas também, né, nos ajudando, pensando, repensando, muitas vezes, né, e também desejo a todos um bom início de semana, um final de noite na paz, e deixar uma frase de um ponto velho dos nossos amados pretos velhos, que nós já falamos no programa hoje. Quem tem fé tem tudo. Né? Quem não tem fé não tem nada. Isso falando somente na fé. Né? Mas a fé já é um caminho muito grande para que a gente chegue a propósitos maiores. Prof, muito obrigado por mais um programa, prof. Sei que tu vai estar comigo domingo que vem, se Deus quiser, e tomara que ele queira, né, prof? Vamos estar aqui com saúde para tocar o nosso programa. Neide, só antes da gente encerrar, Neide, nos diz o seguinte: onde é que tu tá atendendo aqui em Arroio do Sal, Neide? Teus endereços, teu contato? Enfim, eu acho que a última semana que eu atendo, na verdade, na clínica Trattari, na clínica mais conhecida como sendo a clínica do dentista Carlos Maff, mas a partir do mês que vem eu estarei mudando de endereço, e eu estou fazendo parte agora da empresa nova, assessoria ambiental e pedagógica. Então, a partir do próximo mês eu estarei atendendo apenas neste local. Inclusive, a gente está de mudança agora e o local vai ser no lado da prefeitura, da arrecadação. Naquela rua ali do Arroio tem uma casa, a gente está colocando o escritório ali. Enfim, bem no centro, exatamente. Enfim, um acesso muito fácil. Então, se alguém precisar, enfim, tem o meu contato também na página, né, da tenda. E, ou se não, só procurar por lá, por mim mesmo. Tá ok, Nidoc. Muito obrigado, Neidiana de Chapanã. Conhecendo no meio religioso, é a psicóloga Neidiana Santos. Eu espero, prof, um horário com a Neide já, uma certa quantia de tempo já, prof. Não vou revelar aqui no ar aqui, porque senão vai... Talvez os irmãos achem, mas como é que ele tá vivo ainda, né, esperando? Porque... Não, prof, mas é uma questão porque a Neide não tem horários, no horário que eu também posso agora, né? Que bom, Neide, que tu vai te mudar, vai ter um bom acesso lá pra gente chegar até lá e horários também, né, Neide? Provavelmente teus horários vão ser diferenciados daí, né? A gente vai poder... Aí eu vou poder fazer a minha terapia, prof, que eu busco há tanto tempo. Vamos lá, né, prof? Vamos lá. Todo mundo fazer terapia. Todo mundo fazer terapia. É isso aí, prof. Neide. Neide, muito obrigado, viu? Vai ter próximos, viu, Neide? Assim, é só a gente... Só a pauta surgir, a gente te dá um toquezinho, a gente espera que tu esteja com a gente no Conversa de Terreiro. Prof, muito obrigado, até domingo que vem. Também vou encerrar, prof, nessa noite aqui então, com uma passagem bíblica, prof. Né? Porque, prof, tem um apóstolo que eu admiro muito, que é Paulo. A caminhada de Paulo, ela é linda, porque Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, né? É um apóstolo que teve a revelação. E as palavras de Paulo, para mim, Paulo, além de tudo, ele é um poeta, né? Em Coríntios 13, essa para mim é a passagem mais linda da Bíblia Sagrada, onde Paulo nos diz o seguinte: ainda que eu falasse línguas dos homens ou dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como sino ruidoso, ou como um símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e o conhecimento de todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada também a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como em espelho, de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois eu conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos do 1 ao 13. É a passagem bíblica mais linda que existe para mim, prof, né? Meus irmãos, então, saravá, motumbá, mucuyu, axé, um colofé, até domingo que vem com mais um programa Conversa de Terreiro. Desejando a todos uma boa noite, um bom final de domingo, um bom início de semana. Vou encerrar com a oração de São Francisco nessa noite. E depois, então, vou deixar o programa Vivência Espírita para a gente encerrar o domingo também, seguindo nesse caminho de estudo e reflexões. Um abraço a todos, então, até domingo que vem com mais um programa Conversa de Terreiro. Programa Conversas de Terreiro. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja trevas, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados e é morrendo que compreendemos a vida eterna. Você está ouvindo o programa Conversas de Terreiro, com Maicon de Oxalá e professora Solange de Obá. Você acabou de ouvir o programa Conversas de Terreiro. Acompanhe todos os domingos, às 20 horas ao vivo, e as reprises diárias também às 20 horas, aqui pela Web Rádio CDT. Madre Pérola. Mãe do mar. Madre Pérola.